Forma-se agora a Rede Escola Show de Transmissão. Escola Show e você, vá se fuder. 1, 2, 3, 4. A partir de agora, simplesmente o podcast mais idiota de todo o Brasil. Ladies and gentlemen, este é o Escola Show. Ei, gente, como é que é, galera? Tá se bem ou quê? Quando te procurei, não me ligaste pra mim. Agora quero ver você correr atrás de mim. Agora eu quero ver você ouvindo o Escola Show aqui. Estamos começando um programa maluco. Agora quero ver você correr atrás de mim. Agora quero ver você correr atrás de mim. Quando te procurei, não me ligaste pra mim. Agora quero ver você correr atrás de mim. É, eu quero ver você correr atrás de mim agora, seu safado, neste programa sensacional que é o Escola Show. Meu querido, eu sou Marcos Monge, sejam muito bem-vindos a Marcos Monges, né? Que eu tô começando a errar até meu próprio nome. Muito bem, comigo aqui, Abner Rodrigues, boa noite. Boa noite, Marcos, boa noite a todos os ouvintes aí, vindo com mais uma edição do Escola Show aí. Hoje é pra arrebentar, edição de Natal. Exatamente, edição de Natal, edição de Natal. Afinal, hoje é dia 19, né? A nossa próxima edição vai ser dia 26, que a gente vai gravar então. Todo mundo já vai ter caído de boca no peru. Já vai ter realmente todo mundo cair de boca no peru. Sensacional. Olha que beleza. E esse programa aqui, que é um programa maravilhoso, é um programa lindo, só que é um programa onde eu ainda nem sequer abri a pauta aqui, né? Isso. Começou no susto, não era nem pra ser uma transmissão ao vivo da gravação, mas o Abner Rodrigues encheu tanto o saco que a gente decidiu fazer aqui pra galera. É mais gostoso. Ao vivo é mais gostoso, realmente. Ao vivo muito melhor, e por isso eu estou nesse momento todo enrolado procurando aqui a nossa pauta, mas aqui está, muito bem. Mais uma edição de fim de ano do Escola Show com os melhores quadros de 2013 e também trotes inéditos, certo? Mandar um abraço aqui para as nossas companheiras, a Rádio Yes Bananas, diretamente de Santa Fé do Sul, interior de São Paulo. Oh yeah! E também a Rádio Rio Preto, transmitindo também todos os sábados, 14 horas na Yes Banana, 15 horas na Rio Preto. Você acompanha o Escola Show da semana. Essa semana aqui, bom, o que não falta é pauta, né? É, o que não falta é pauta. Olha, o ano tá acabando, nossa fase, essa fase do nosso podcast também está acabando, né? A gente começou no susto, pra quem lembra, né? Quando a gente saiu da rádio, começamos a segunda temporada, em cima da hora viramos um podcast, mas agora nós estamos preparando tudo pra uma terceira temporada, um site novo, uma nova roupagem, mas a zoeira vai continuar sempre, certo? E nessa edição você vai acompanhar os classificados do Escola Show, um grande clássico. Você vai acompanhar também a Silvia Jambers. Também vai ter o vacilo urgente com o da treta, dicas de cinema, os nossos comerciais malucos e, claro, os trotes. Pra começar bem, vamos começar já com o primeiro trote? Vamos começar com o primeiro trote. Vamos começar com o primeiro trote. Vamos então, pra já dar um esquenta pra galera. Exatamente, trotes. Agora a hora do trote. Aqui no Escola Show, para começar bem esse programa dessa semana maravilhosa, o negócio é o seguinte: esse trote eu quero dedicar para toda a galera do YouTube que tá curtindo o nosso canal lá, certo? E curtindo os trotes. Gente, se os trotes por enquanto já estão legais aí, segundo que vocês estão, né, curtindo e pá, imagina em 2014, a nova temporada do podcast vem com tudo, tá certo? Então, para começar bem este programa, vamos começar com um trote sensacional aqui. Vamos lá. Muito bem, mais uma hora de trotes aqui no Escola Show. O negócio é o seguinte, olha só. O anúncio do garoto está oferecendo aqui formatação com Windows. Aliás, Windows 8.1 Pro mais backup por apenas R$45. Olha só. Ele que eu tenho 8.1. Pro Evolution. Não, mas sacanagem, isso daí é pirateiro. Vamos falar com esse vagabundo aqui. Vamos lá ligar pra esse maníaco. Alô? Alô, por favor, a respeito do anúncio sobre formatação de computador, não é? Sim. Sim, com quem que eu falo? É Vinícius. Vinícius, é você que faz a formatação? Sim, sou eu e meu sócio. Ah, certo. Me fala como que funciona. Eu tava vendo aqui o anúncio, eu não entendi direito. R$45, né? É assim, A gente formata, coloca a última versão do Windows 8, que é o Windows 8.1 Pro. Certo. Que é o mais recente. Certo. É, a gente faz o backup de todos os documentos, fotos, documentos de texto, arquivos, tudo que você quiser salvar. Certo. E a gente cobra apenas R$45 por isso. Tá, entendi. Deixa eu te perguntar, mas aí no caso é o formato, né? Acho que eu já tive eu tive um problema parecido antes. Eu tava usando o Windows 7, não é? Uhum. Formatei e tal, pedi pro rapaz formatar para mim, ele formatou, colocou o Windows 7 e passou um tempo. Deu um alerta de que o Windows podia ser uma cópia ilegal. Falsificado. Isso, exatamente. Sim, sim. Com a gente não ocorre esse problema. Certo, é uma cópia legalizada. Sim. Mentiroso! Certo, tudo bem. É Vinícius que tá falando, né? Isso. Ô, Vinícius, meu nome é Rogério. Meu nome é Rogério Lima. Eu trabalho pra Microsoft, certo? Eu gostaria de... Você trabalha com seu sócio, você tem um laboratório, um local de atendimento, é isso? Isso, a gente tem um escritório, que a gente mexe com tudo aqui. Certo. E aí que você pratica a formatação dos computadores e tal, né? Sim. Certo. Então, o negócio é o seguinte, Vinícius, a gente gostaria de estar passando no seu escritório para fazer uma vistoria de rotina, certo? Junto com a ABS, que é a Associação Brasileira, né? A gente está fazendo uma campanha aí contra a pirataria, né? Principalmente dos nossos produtos da Microsoft, que estão sendo bem copiados, né, ultimamente, principalmente agora com as versões mais novas, e nós estamos verificando os comércios da região de Araçatuba, na verdade toda a região do interior paulista, né? A gente já verificou a capital. E a gente gostaria de estar passando no seu escritório para verificar as cópias do Windows, se elas são realmente originais. Tudo bem. Certo? Você possui licença, chave de licença de cada instalação que você faz em cada máquina? Sim. Certo. Então, por favor, você passe o seu endereço do seu escritório, por favor, que a gente vai ainda nessa semana com a equipe aí. Tudo bem. Tá, por favor. É Rua Manuel... Manuel... Certo? 1223. Lá é no térreo mesmo, é conjunto? É no térreo. Certo. Qual que é o nome da empresa? É um nome fantasia ou ele já é registrado como uma empresa? CNPJ? É registrado como uma empresa. Certo, muito bem então. Vinícius, né, que você que tá falando? Isso. Tá, muito bem então, Vinícius. Então é o seguinte, como eu tava te falando, a gente tá fazendo essa campanha aí, né, em toda a região do interior de São Paulo. A nossa licença do Windows, né, a licença mais barata, que é a licença OEM, é uma licença que vem junto com peças, né? Você que como trabalha com informática, você sabe muito bem o que se trata. A licença mais barata do Windows, ela não é... Eu acho que nem metade dela seria R$45, ô Vinícius. Não sei se você está me entendendo, né? Uhum. Então, que acontece? Já pelo seu anúncio, a gente já viu um grande indício aí de que você possa ou estar utilizando uma cópia irregular ou estar utilizando de algum ativador, algum loader para poder burlar o bloqueio de verificação de autenticidade. Uhum. Certo? Então essa é uma das razões principais pela qual eu liguei para você. Então, pra gente poder resolver de uma forma amigável, porque assim, as comitivas que são feitas com o pessoal do corpo jurídico da com o pessoal da dois representantes da, mas também um delegado e dois agentes da Polícia Federal. Eles vão nessa comitiva nos comércios de toda a região, certo? Uhum. Não sei se você sabe, mas no caso de uso indevido de uma cópia de um software, você pode pagar uma multa de até 3 mil vezes, aliás, perdão, o valor do software, não é? Uhum. Então, pra gente deixar isso em pratos limpos antes de... Porque eu estou conversando com você aqui numa boa, tal. Uhum. Você está me dizendo aqui que é uma cópia legalizada, tal. Embora eu tenha fortes indícios para crer que não é pelo valor que você está cobrando. Então, antes de tudo, deixa eu conversar com você, Vinícius. Essas cópias são realmente legalizadas? Aí sim, fomos surpreendidos novamente. Tá. Elas não são legalizadas. Certo, muito bem. Eu já desconfiava, Vinícius. Tudo bem, a gente está conversando. É, a minha função aqui, você sabe, olha, muitas vezes a processou muitas empresas, entendeu? Isso é uma coisa que não só queima a imagem da como também é um custo, né? Um custo de processo, é um negócio que se arrasta na justiça, você sabe como funciona. A minha função aqui é investigar esses anúncios e tentar fazer uma forma de, sei lá, da gente poder chegar a um acordo de uma forma amigável. A forma que você está trabalhando, Vinícius, você e o seu sócio, é ilegal, certo? É ilegal no momento. E se fosse numa situação antiga, nesse momento já seria mais que suficiente para, com o seu endereço, levar o pessoal da lá com a comitiva e você pagar a multa ou até responder por um tempo aí em prisão. A gente não quer isso, entendeu? Então, que eu vou falar para você, Vinícius? Você pode adquirir uma cópia do Windows através de lojas autenticadas a licença OEM, que você deve saber como funciona, que é uma licença muito mais barata do que uma licença oficial, que custa mais de R$1.000. Você pode providenciar uma licença dessa e aí sim você pode fazer esse tipo de serviço. Mas, enquanto você não providenciar isso, meu querido, infelizmente, eu vou pedir para que você retire o anúncio da internet. Vou tirar. Certo? Eu posso contar com a remoção desse anúncio em quanto tempo? Assim que eu desligar, eu já tiro ele. Tá certo. A gente vai observar aqui, porque eu tenho que também prestar esclarecimento, você deve entender minha posição. Você me desculpa, o Vinícius, abordar você dessa forma, mas acredite, agora que a gente está fazendo essa operação no interior, seria muito mais desagradável se a gente chegasse lá e visse a cópia falsa você sabe que o corpo jurídico, eles tomam medidas como a lei, não tem esse contato humano, né? Sim, tá certo. Certo, então você... Bom, eu espero que você tenha entendido, Vinícius, eu vou ficar no aguardo então da remoção do anúncio, tá? É claro. Não, eu sou um grande fã da né? Certo. Eu trabalho com computadores há bastante tempo, só que eu não sabia que era tão, tão rígido, sabe? Não, realmente, as pessoas desconhecem um pouco, né? Mas já há muitos casos de lan houses que foram fechadas, lojas de informática ou assistências técnicas por causa disso, porque infelizmente o computador não tem muita credibilidade no quesito de lei, né? Internet parece que não tem lei, software parece que não tem lei, então a gente tem que monitorar, e por isso que existem já essas associações como a ABS, a APCM que verificam essas regularidades aí nos comércios, né? Sim, não, eu te agradeço por estar me passando essa informação, eu realmente não sabia. Certo. De tudo isso, dessa coisa toda, eu realmente não sabia. Pelo menos você agora tá avisado, eu vou deixar aqui então, na posição aqui que você me passou, eu vou deixar aqui na próxima uma hora, então no máximo o anúncio vai ser removido, tudo certo então? Tudo bem, muito obrigado, né? Tá ok, Vinícius, um grande abraço, boa noite. Boa noite. Pronto, muito bem. Agora é a série. A gente destrói sonhos no Escola Show. A gente destrói muitas coisas. Mas agora, destruir empregos é a primeira vez, hein? Palmas pra nós. Merecemos. Agora a gente vai ficar aqui no aguardo, certo? Mais um colega aí que vai ficar dependente do Bolsa Família. Exatamente, não, vamos ver agora. Mas, pô, é sacanagem. Se for matar aí computador a 45 conto, sacanagem, não pode, entendeu? Não pode, tem que fazer que nem eu aqui, que eu uso tudo original. Mentiroso! Vindo geladeira do Móvel 87. Agora, o momento onde você compra e vende de tudo. Classificados Escola Show. Vendo kit com sapatos que tem cronômetros nos calcanhares e que acompanha exclusivo relógio para tornozelo, o presente ideal para quem anda em cima da hora. Solução para você que está sem dinheiro e as contas não param de chegar. Inscreva-se hoje mesmo em nossa escola de crochê. Na escola de crochê, você aumenta a sua renda. Aulas particulares preparatórias para as provas de final de ano, Enem, vestibulares e afins é com o professor Atroveran. Ligue e agende uma visita. Aulas do professor Atroveran. Tomou, passou. Classificado. Escola Show. Horóscopo. Confira o seu signo. Previsões agora para você que é de Capricórnio. Usando o poder de sedução muito bem. Continue utilizando o joguinho Fernando Haddad. Seja difícil, depois abaixa. Previsões para você que é de Escorpião. Nem todas as pessoas são o que parecem ser. Bom, isso daí a gente percebe que é verdade no Instagram, né? Por exemplo, no Instagram parece o Van Diesel com tanto efeito. Pessoalmente é igual o Alex Silva, o pirulito zagueiro. Previsões para você que é de Câncer. Tome cuidado na hora de falar com as pessoas, poderá ser mal interpretado. Ah, não se preocupe, quem precisa interpretar é ator. Que preto é esse, ô Calunga? Que chegou agora, Calunga? Vamos agora para uma simpatia para ganhar um dinheirinho extra, Pai Charuto. Bom, muito bem, essa simpatia é para você que é rapaz trabalhador, tá sem dinheiro e até já tá numa situação tão ruim que nem a TechPix tá te dando crédito, não é? Então você vai fazer o quê? A simpatia da roda, que é sucesso garantido. Você vai separar aí uma rosa vermelha, certo? Só a rosa mesmo, não precisa dar o botão não, tá ok? Aí você separa também um vidro de perfume, mas também tem que ser de rosa vermelha, ok? Se você tiver dificuldade de encontrar, você tenta com outro perfume que seja de flor vermelha. Tem que ser vermelho, tá? E aí, se você tiver uma esposa ou namorada que possa lhe arranjar, você pega um vestido vermelho. Pera, Pai Charuto, acho que você tá se confundindo. Essa simpatia da roda é pra ganhar dinheiro ou pro amor? Não, veja bem, parece pro amor, mas não é. Essa aqui é mesmo pra dinheiro. Mas continuando, você pega esses três itens e faz o seguinte: espirra o perfume em todo o vestido, não é? Põe a rosa vermelha na alcinha do vestido, certo? Aí você leva o vestido por uma encruzilhada bem movimentada. Encruzilhada movimentada seria o quê? Uma esquina? Ah, também serve. Aí você vai lá e veste o vestido, que em pouco tempo a simpatia da roda funcionará quando o carro parar do seu lado. Mas e aí, como que a simpatia da roda vai dar um dinheiro extra? Simples, só pra ganhar dinheiro quando o carro parar do seu lado, simpatia da roda. Confira o seu signo. Tem coisa pra falar, então espera que a gente vai para o Escola. Bom, a gente não vai pro Escola News que eu não botei a vinheta. Pode falar, tá enquanto... Pode falar enquanto eu vou botando a vinheta marota aqui e tal. Meu, né? Liguei na pizzaria ontem. Na pizzaria? Na pizzaria STJD. Pizzaria STJD? Isso. Eu não conheço a pizzaria. Eu pedi uma pizza portuguesa. Ah. Os caras falaram que tiraram do cardápio. Ah, mano. Colocaram a pizza Fluminense, que é uma pizza de abobrinha. Você estragou a piada. Eu ia fazer essa piada, só que tinha outro formato, que era eu pedir duas pizzas e aí só chegou uma em casa. O STJD derrubou o recurso, entrou com o recurso e o motoboy derrubou. Aí gaguejou. Não, é lógico, lógico que eu vou gaguejar. Gaguejou, perdeu a piada. Você cagou a piada. Pô, antes de eu contar a piada, você vai lá e... Pô, aí é sacanagem. Pô, cara, já aproveitando pra falar nesse assunto, você vê que coisa ontem o Atlético Mineiro... Cara, aquilo que já tava... Antes mesmo, na hora que o jogo tava começando, veio um comentário muito, muito contundente no Twitter falando: olha, podemos hoje correr o risco de ver um novo Mazembe. Abre o olho, o Raja Casablanca, né? É realmente isso. Meu, você sabe o que eu achei engraçado? É a terceira vez que isso acontece em pouco tempo, cara. É a terceira vez que você vê um time pequeno, sem tradição, chegando na final e desbancando favoritos, por exemplo. Ah, pensei que você ia falar que era ver um time pequeno caindo na primeira fase, mas tudo bem. Não, porque o primeiro caso foi o do Inter, teve o Inter. Foi. Contra o Mazembe. Sim. Esse ano teve o Atlético Mineiro perante o Raja Casablanca. Sim. E o ano passado o Corinthians perante o Chelsea. Exatamente. Olha só. Terceira vez que a gente vê time grande perdendo time pequeno. Ah, vá pro inferno você também. Você tá querendo agora sacanear aqui com o Corinthians, né? Não, meu Corinthians não. Ah, salve aí, pobre meu Corinthians. Ah, pro inferno. Olha o cara aqui falando. Bom, vamos ao Escola News aqui. As notícias mais malucas da semana aqui pra vocês nesse programa sensacional. Escola News. Bom, o negócio é o seguinte, vamos à notícia. Olha que loucura esse negócio aqui que a gente tá vendo. A notícia, você que reclama da aviação brasileira, você que fala que a aviação tá zoada, se liga a história desse cidadão aqui, um americano. É, ele foi esquecido dormindo a bordo de um avião da United Airlines, não é? Não é qualquer companhia, né? Exatamente. A United Airlines esqueceu um passageiro dormindo dentro do avião no aeroporto de Houston, no estado do Texas. As autoridades estão investigando como o Tom Wagner foi deixado para trás, trancado na aeronave. Porra! Imagina o desespero. Imagina só. Ele pegou no sono, e ele, segundo o relato dele, ele pegou no sono e acordou com o avião trancado após o pouso no aeroporto internacional de Houston, o quinto maior aeroporto dos Estados Unidos. Disse aí o rapaz, ó, eu acordei e as luzes estavam apagadas, sem saber o que estava acontecendo aí, né, no, na situação. O Wagner acredita que toda a tripulação desembarcou e não só percebeu aí, e não percebeu, né, que ele estava dormindo, deixou ele, não viu, simplesmente passou, pelo amor de Deus, como que pode um negócio desse, né? O passageiro só foi retirado da aeronave depois que ele foi ligado, depois que ele falou com a namorada pelo telefone. Ele ligou pra namorada, falou, me ajuda, eu tô preso no avião, tô trancado, faz alguma coisa. Ela ligou pra United Airlines e finalmente conseguiu sair esse cara aí da casa, pelo amor de Deus. Caraca. Olha, eu vou falar pra você, a aviação mundial está em crise, hein? E agora, que nego fala, ah, imagina na Copa, né? Meu, tá ruim aqui, tá ruim. Essa semana teve nego aí esperando 5, 6 horas pra subir no avião. Tá ruim mesmo, mas lá também tá ruim, entendeu? A gente não pode esquecer isso, né? E ficar só olhando a nossa sujeira. É uma sujeira em todo lugar, né? Tá tudo zoado, tá tudo maldito. Você vê o Skula News pra vocês. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos uma piada sensacional agora pra você dar uma leve risadinha de canto de boca, já que esse programa é muito desgraçado, vai. Um casal está em um motel. Tinham feito um rola e rola e agora fumavam um cigarro tranquilamente. Nossa, amor, esses seus peitos são incríveis, viu? Como é que eles podem ser tão firmes, sendo que você já tem mais ou menos uns 30 anos já? 36. 230 ml de silicone de cada um. Nossa, que beleza, hein? E esse seu sorriso, meu amor, é muito bonito. São 16 dentes implantados, mais de 12 horas de cirurgia. Ah, amor, que beleza. E os seus cabelos, eles são naturais, não são? Aplique. Estavam curtinhos, mas eu não tive paciência de esperar crescerem. Ah, tá certo. E essa sua bundinha arrebitada, meu amor? Silicone, gato. Nas batatas da perna também tem um pouco. Peraí, mas onde mais você já mexeu? Pálpebras, maçã do rosto, queixo, pescoço, lipo na barriga, culote, cintura, botox, lifting e também fiz a preciosa. Peraí, você quer dizer a... Exatamente isso. Não, mas peraí, seu nome é Angela Bismarck? Não, a última que eu fiz, inclusive, foi mudança de sexo. Meu nome é Sérgio. Como assim a gente tá no mudo, gente? Não, eu não tô entendendo. Olha, pifou aqui esse player aqui, hein? Esse player aqui morreu. Este player morreu, esse player deu algum problema aqui, eu não sei o que acontece, mas a gente vai investigar, hein? Opa. Polícia, onde você mora, menino? Com meus pais. E onde os seus pais estão morando? Comigo. Onde vocês todos moram? Juntos. Não. Aonde é a sua casa, menino? Ao lado da casa dos meus vizinhos. Não. Onde que moram os seus vizinhos? Se eu te disser, você não vai acreditar. Diga. Do lado da minha casa. Ah, não, vai isso daí. Olha só, cara, pelo amor de Deus, a gente cria todo um suspense, entra no mundo pra pegar a piada dessa. Ei, Laia! Que beleza, que maravilha você ver aí, Abner Rufins, o seu humor de primeira aqui no Skula Show. Mais ainda de primeira, são as dicas de cinema do nosso querido Zé Wilker. Vamos ouvir agora. Agora no Skula Show, dicas de cinema com o Zé Wilker. Hello, Detroit. Bem, na verdade, eu estou aqui agora no Escola Show para trazer para vocês as dicas de cinema. Para você, meu garoto que gosta de ver um bom filme, não é? Demorou, é nóis. Então, começando as dicas, o primeiro filme é a história de um rapaz que decide cruzar o Atlântico, mas quando ele chega no avião, ele encontra o assento assim, todo bisuntado de vômito, não é? É o filme Esqueceram Dramin. O segundo filme é o grande filme do cinema nacional deste mês, que é a grande obra de computação gráfica que traz Jô Soares... Um beijo do gordo. Nadando no espaço sideral, não é? É o filme Jô Nada nas Estrelas. E daqui a pouco a gente volta. E o terceiro filme é grande, o grande destaque para o cinema deste mês é a triste história de um rapaz com problemas gástricos que acabava por sempre soltar dois peidinhos na sequência, não é, meu amor? Na verdade, ele sempre quando ele soltava um peidinho, ele soltava outro peidinho junto. Ele é o Gasparzinho, tá certo? E na semana que vem, é lógico, eu volto com mais dicas de cinema que são simplesmente fenomenais. Muito bem, senhoras e senhores, moças e rapazes, meninas e meninos, estamos começando o Jogo das Três Pistas. É isso, vocês sentiram saudade, a gente está de volta, trazendo o jogo mais divertido do rádio mundial. E para jogar hoje aqui conosco, nós vamos receber o Claudemir. Pode entrar, Claudemir? Oi, Silvio! Olá, Claudemir, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao programa. Tudo? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, seu Silvio. Tá certo, Claudemir. Então você vai agora jogar comigo o Jogo das Três Pistas, certo? O Jogo das Três Pistas, vamos às perguntas agora. Você está preparado, Claudemir, para brincar do Jogo das Três Pistas? Eu acho que eu tô, Silvio. Esperei minha vida inteira por uma oportunidade dessa. Olha só, então vamos ver agora. Vamos para a primeira pergunta. A primeira pergunta aqui, a pergunta do Jogo das Três Pistas, para ver se você ganha R$500. Vamos lá, a primeira pista é Todo País Tem a Sua. A pista número 2 é Passa de Mão em Mão. E a pista número 3 é Poder Aquisitivo. Todo País Tem a Sua, Passa de Mão em Mão e tem Poder Aquisitivo. Ah, deve ser a moeda, né, do país. A moeda do país, ela é todo país tem uma moeda. Isso. E a moeda, ela passa de mão em mão? Ah, sim, bastante. Tá certo. E ela tem um poder aquisitivo, não tem. É? Então vamos ver, é boa, é bem bolada, mas não é a resposta certa. Tem em todo o país e vive passando de mão em mão dos que tem poder aquisitivo. Então é claro que a resposta certa é piriguete. Muito bem, Claudemir, você por enquanto não ganhou nada. Por enquanto não ganhou nada. E hoje, senhoras e senhores, vocês vão acompanhar logo depois do programa a nossa nova estreia da Caixa de Sucessos. Em parceria com a Warner Bosque, você vai agora acompanhar os melhores filmes do mundo no seu rádio. E para começar a Caixa de Sucessos, teremos o premiado filme Branca de Neve 2, que conta a história da Branca de Neve com 6 anões, já que, infelizmente, o anão dengoso faleceu, pois vivia teimando em deixar água parada. É, Claudemir, vem pra cá, Claudemir. Você, Claudemir, você mora com o papai e com a mamãe? Eu sou casado, eu moro com a minha esposa e com a minha filha. Ah, tá certo. Então por isso, Claudemir, você vai ter mais uma chance. Vamos para outra brincadeira, tá certo? Tudo bem, eu agradeço. Então vamos agora para o Jogo dos Pontinhos. O Jogo dos Pontinhos é o seguinte, Claudemir, eu vou falar uma frase. E quando eu falar pontinhos, você vai e completa a frase, tá certo? Depois nós vamos abrir a cortina e saber qual é o seu grande prêmio. Então vamos lá, primeira frase, meu querido Claudemir. A Ellen Manjamole é muito pontinhos. É muito gostosa. Claudemir, você disse gostosa, é isso? É isso. E você não se preocupa com a sua mulher ouvindo em casa, não, mano? Não, essa hora tá no trabalho, não tá nem vendo o programa. Ah, então tá certo. Vamos ver então a resposta. Certa resposta aí! Muito bem, você acertou, Claudemir. Qual que é o prêmio, seu Silvio? Bom, o prêmio agora nós vamos descobrir, Claudemir. Vamos abrir a cortina e descobrir o que que o Claudemir ganhou. Olha lá, tá abrindo, senhoras e senhores. Olha, tá abrindo a cortina ali. Opa, olha, tem uma pessoa. É a mulher do Claudemir. É a mulher do Claudemir. Ela está vindo em fúria agora. Ela vai avançando pra cima do Claudemir. Não, amor, calma. Ela vai agora... Calma, ali uma você sabe ali, que eu só tenho olhos pra você, meu bem. Ai... Muito bem, senhoras e senhores, o Claudemir venceu o jogo dos pontinhos e vai levar um monte de ponto na cara, tá certo? E nós voltamos com o programa Silvio Jambes em uma próxima oportunidade. Um grande abraço. Tchau, pessoal. Muito grato. Muito bem, estamos de volta com este programa, esse podcast que é tremendo. Todos batendo palmas, isso é tremendo. Com esse ritmo louco, isso é tremendo. Por isso todos dançam, isso é tremendo. E vão enlouquecer. É o Esculachou no seu final de ano, terminando essa temporada vagabunda de um podcast produzido nas coxas, né? Um podcast que é produzido nas coxas, mas que é feito na hora, transmitido ao vivo, a galera vai acompanhando e vai até mandando os comentários, não é, Ora? Sim, tem um recado do Evandro aqui, que está depois de muito tempo ouvindo o Esculachou ao vivo. Olha que legal. Só consegue porque está de férias do curso, porque a mulher foi viajar. Olha só. Abraço a todos vocês, Marcos e Abner. Quanta gente, né? É, abraço a todos vocês, Marcos. Ele esqueceu do Claudenilson. É, exatamente, esqueceu do Claudenilson, mas sinta-se também abraçado, viu, Claudenilson? Ah, ele deixou outro recado. Demorou também, é ó. Vou contar uma piada, porque essa do Abner foi Flórida. Ontem fui pedir 3 pizzas porque estava com uma tremenda fome. Depois de muita demora, só recebi 2 pizzas. Liguei na hora para a pizzaria e descobri que o Fluminense entrou com recurso e o motoboy derrubou a portuguesa. Pronto, pronto. Era essa piada que eu queria fazer. Pronto, o Evandro me salvou. Viu só? Que legal. Era essa. Que na hora você falou aquela piada maldita, né? Aí eu já... Cara, agora eu vou dar um conselho para os ouvintes. Um conselho. Um conselho. Porque a minha ex-mulher, ela quase se estrepou ontem por causa de rede social. Ah, não. Você tá brincando. Sério. Vamos então a essa bonita epopeia de sua esposa. Diga. Não, minha ex-esposa. É, ex-esposa. Desculpa, desculpa. É verdade que eu não tô... Não, tudo bem. É. A página da empresa que ela trabalha, certo, colocou uma foto. Estamos com 400 chances de emprego. Certo. Cadastre-se. Certo. Ah, é aquelas campanhas de final... A orelhuda vai comentar. Vocês não têm uniforme nem pros funcionários e tá fazendo contratação? Logo embaixo, ela faz um comentário ainda pior. E a cesta de Natal? O papelão é melhor do que os itens que vem dentro. O diretor da empresa leu. Nossa senhora, e aí? Ela ontem à noite me procurando desesperada. Pelo amor de Deus, aconteceu algo grave. Fiquei em choque. Vim descobrir hoje porque ela printou a tela e me mandou. Meu Supervisor Deus. Modulou pra ela na hora. Foi buscar ela hoje de manhã, levou pra base, ela tomou encarcada de todo lado. Epa! Ixi. Por sorte, só pegou uma advertência, porque eles queriam mandar ela embora e processá-la. No... E olha que ela podia pegar até uma justa causa e lá. E ela veio falar pra mim, liberdade de expressão ontem. Falei pra ela, não, isso aí você tá denegrindo a imagem da empresa. Exatamente. Porque querendo ou não, uma empresa grande igual a sua que você trabalha, tem canal interno de sugestão, dúvida e reclamação. É lógico que tem. Pô, toda empresa... Olha o que a criatura comenta, cara, na página Pelo do Facebook. Pelo amor de Deus, uma salva de palmas pra ela, porque olha... É, foi mais ou menos aquele momento de stand-up. E o problema é que foi na situação errada. Ela não podia fazer isso na página da empresa. Aí eu não acredito nisso. Meu Deus do céu. Ela foi capaz de fazer um negócio... Olha, fica um conselho pra você. Você que gosta de reclamar das empresas, não só não vá postar na página da empresa, como também tome cuidado, porque as empresas não têm... perfis nas redes sociais à toa, não. A gente já ouve muito caso de gente que vai lá dar uma fuçada no candidato, no funcionário, pra ver como é que ele é e tal. Sem contar que tem empresa que coloca o selecionador no meio como se ele fosse um dos entrevistados. Infiltra. Aí fica todo mundo conversando, aí eles dão aqueles atrasos de uns 15 minutinhos, todo mundo começa a reclamar, daqui a pouco levanta um cara no meio do nada. Estão todos prontos pra entrevista? Pelo amor de Deus, aí é fogo. Aí... Mais da metade ali já foi excluída. Exatamente, mais da metade já se lasca, você vê. É complicado você aí, cuidado, hein? O seu emprego vale ouro. Não vá, né, perder o emprego, senão tua mulher te larga e você termina com o chapéu de touro. E é o que é mesmo? Bom, é um negócio seguinte, vamos agora mais um trote nesse momento bacana desse programa. Depois do trote, a gente vai perguntar pro nosso porteiro aí o que, que ele achou desse trote. Exatamente, depois a gente pergunta pra ele. O Zé, o nosso querido Zé, o Zé está aqui na escuta, seja bem-vindo, Zé. Vamos ao trote nesse programa sensacional e maravilhoso, wonderful. Muito bem, mais um trote do Esculachou. Abner, eu quero que você me dê sua opinião sobre este anúncio aqui. Vendo pinto. Gigante. Gigante. Pintinho índio gigante de 4 a 10 dias de vida. Pintinho índio. Fica a dica pra galera procurar no Google o que é um pintinho índio. É o Elias, vamos falar com o Elias. Então você... Vamos lá, vou ligar pro Elias. Então, vamos saber sobre o pinto dele. Vamos ver. Vamos lá, então. Silêncio no tribunal aqui. Tribunal do Fluminense. Põe o anúncio na frente. Alô? Alô, por favor, Elias. Peraí. Quem é? Oi. Quem é? Quem é? É o Clebson. Peraí que eu vou chamar ele. Tá bom. Do meu pai, fui com a galinha da vizinha. Já procurei de noite, já procurei noite e dia. Você vai ouvindo aí, Esculachou. Essa criança vagabunda foi chamar o pai. Já procurei de noite, já procurei noite e dia. Esse pinto não é meu. Alô? Alô, Elias? Isso? Tudo bom? Tudo. Aqui é o Clebson, eu vi o seu anúncio no site de vendas. Oi, sim. Tá, a respeito do pintinho. Ah, pintinho gigante? Isso. Ah, sim. Você tá pedindo quanto nele? Então, o pintinho recém-nascido eu tô vendendo a R$8. A R$8. Isso. Uhum, mas e um pintinho maior? Pintinho maior eu já vendi tudo, já tá bem dizer, tá tudo vendido, bem dizer, né? Putz. Então os pinto grandes já foi tudo? Já, tá tudo vendido. Só tem pequeno? Eu tenho pequeno aqui, ficou de um rapaz em buscar também, mas eu tô esperando a ligação dele, que ele mandou reservar quase tudo, sabe? Ah, entendi. Eu tô esperando a ligação dele, porque ele mandou reservar o resto pra ele, agora não ligou até agora. Quantos você tem? Então, eu devo ter mais na faixa de uns 50, mais ou menos. Uns 50? Isso. Uhum. E que tipo que é esse pintinho? Ah, é pintinho de... É novinho o pintinho. Uhum. Mas ele cresce rápido? Cresce. Isso aí que não cresce muito rápido. Eles ainda estão... Então, achei que era até ele, que ele ficou de ligar pra mim agora à noite. Ele cresce muito rápido? Cresce bastante rápido. Depende do carinho. Depende da ração, né? Se eu tratar bem dele, ele... Ah, entendi. Esse caso eu fechar negócio com você, como que eu faço pra pegar o seu pinto? Ah, você tem que... Só vindo aqui mesmo, né? Sério? Nossa, é que eu tô querendo muito o seu pinto. Quantos centímetros? Oi? Quantos centímetros? Ah, 98 centímetros. Nossa... Superou o Kid Bengala, hein? Agora eu fiquei curioso pra ver seu pintinho. E você disse que ele ainda cresce mais? Cresce mais, ixi. Caramba. E como cabe na cueca? Oi? E como cabe na cueca? Ah, com jeitinho, né? Com jeitinho? Você pode passar seu endereço pra mim aí ver ele crescer? Como é que se chama? Oi? Clebson. Clebson? Clebson. Ah, você é de onde? De Campinas mesmo? Sou de Campinas mesmo, aqui do centro, da 7 de abril. Ah, sim. E como que eu faço pra pegar no seu pintinho? Então, igual eu falei pra você, cara, eu tô esperando a ligação do cara aqui. Eu vou ver com ele certinho se ele vai querer tudo mesmo ou não. Não, você não tá entendendo. Eu quero o seu pintinho. Ah, não, meu pintinho não tá à venda não, cara. Não? Mas você nem empresta? Não, não tem como, né? Sério? E aluguel? Também não. Também não? Não, assim, não. Sem compromisso, pago bem. Não. Eu pago bem. E ó, sigilo absoluto. Oi? Sigilo absoluto, marco com você a hora e o local. Não, obrigado. Ninguém precisa ficar sabendo. Não, chega. Você falou que passa, você falou que dando um carinho ele cresce, eu fiquei hiper louco de saber como que fica. É. Fiquei todo excitado aqui, só de imaginar. Não, mas sossegado, cara. Mas foi bom imaginar ele crescendo. É, né? Eu queria ver pessoalmente. É, então. Como que eu faço pra ver ele pessoalmente? Eu vou ver certinho, conforme for, eu ligo pra você aí. Tem seu telefone gravado aqui. Tem gravado? É, você tá promete? Gravado aqui não, coisa. Mas você promete que... Oi? Você me liga? Quando eu ligo pra você aí. Não, promete pra mim. Alô? Que você vai ligar. Alô? Alô, vou desligar. Promete pra mim que você vai ligar. Não desliga não, amor. Não, vou desligar. Falou, tchau. Amor, tchau. Não. Ué. Ai, a audácia da pilombeta, deixou música. Dramático. Esta é a história de amor de Elias, o homossexual. Elias, vem cuidar meu pinto, eu sei que você tá me ouvindo, eu sei como funciona a escuta. Não fuja da gente, Elias. Você tá com medo da gente, Elias. Elias, a gente quer te conhecer, a gente ficou sabendo que você cuida de pinto. Elias, Elias, atende o telefone. Elias. Quem é? Eu quero falar com o Elias. Ele saiu? Ele saiu, mas eu tava falando com ele agora, que é isso? Ai, que bicho. Que você tá caçando de mim, menina? Dá pra você chamar o Elias, faz favor? É trabalho, eu vi o anúncio dele, eu não tô de brincadeira aqui, não. Mano, desligou, vagabunda. Desligou mesmo, nem segurou a linha. Vagaranha, olha que vagabundinha juvenil. Esse é o Escola Show. Ai, meu Deus do céu, ainda alguma coisa me diz, Abner, que o Elias, ele até se interessou, entendeu? Mas também, eu acho que foi por causa da criança que tava do lado. A criança tava lá, ele é, não sei, vai, um beijo pra você, Elias. Beijo na boca. Muito bem, bom, o negócio é o seguinte... Vamos falar com o Zé? Vamos falar com o Zé, o que, é que ele achou desse trote? Grande Zé, vem pra cá, Zé, por favor, diga pra gente aí, você viu, o Abner pegou... Ligou e falou que queria saber do pinto do Elias. Pixe, Maria, foi mesmo. Foi mesmo. E aí, você vê, né? O Elias deu aquela... Parece que deu aquela titubeada, não foi? Não foi, né, Zé? É, pois é. É isso mesmo. É, não, realmente. O que você acha, ô Zé, de um cara desse tipo do Elias? Dessas aí, baitolagens. Dessas baitolagens, ô Zé. Tá de passa aí, coisa ruim. Coisa ruim. Tá certo. Então, muito bem, grande Zé Porteiro aqui, né? Nosso porteiro aqui no YouTube do Escola Show. E, bom, vamos seguindo esse programa maravilhoso. Também mandar um abração aqui. Olha só, pô, como que eu posso esquecer aqui? Pedro Guilherme, nosso querido Pedro Guilherme na escuta. O Pedro, ele que é da Rede Hits, uma das maiores redes de web rádios do Brasil. Você acessa lá redehits.com.br. A rádio Yes Bananas, a rádio Rio Preto, se não me engano, já fazem parte da Rede Hits. E... a partir desta semana, desta semaninha bonitinha, dia 21, final de semana, sábado, o nosso programa também é transmitido em mais 3 web rádios da Rede Hits. Muito bem, as rádios são a rádio Web Rádio Plurissom, Web Rádio FLP e Web Rádio Frequência Digital. A partir deste sábado, dia 21 de dezembro, todos os sábados, às 14 horas, esse programa sensacional... Que maravilha, é um programa maravilha, é um programa maníaco. Olha só, e vamos aqui a um momento de cultura, aliás, um momento de cultura não, um momento informativo, né? Um momento de informação, porque é hora da gente ir com mais uma edição do Escola News. Escola News. Muito bem, é Escola News chegando aqui. É o Escola News trazendo as notícias mais malucas. E agora o negócio é o seguinte: vamos falar de um amor de Réveillon. Essa história é bonita, estamos no final do ano, né? É bom a gente falar de amores de Réveillon. O negócio é o seguinte: vamos falar em amor de carnaval. Não, então, amor de carnaval, mas agora é amor de Réveillon. O neozelandês Rhys McKee, de 25 anos, terminou de forma frustrada uma busca de um ano de duração atrás de uma mulher que ele conheceu durante uma festa, fazendo com que a jovem, identificada apenas como Kate, quisesse fugir do alcance de todos que a tentavam encontrá-la. É, parece que ela não gostou muito, né, dessa perseguição aí. Ele contou pro jornal New Zealand Herald que ele encontrou uma jovem, olha só a audácia da pilombeta. O rapaz, o australiano, estava em Hong Kong pro Réveillon, pra festa de Réveillon, encontrou numa rodovia de Hong Kong a mulher chorando sozinha. Uma mulher sozinha, desacompanhada, chorando, dizendo que ela tinha se perdido dos amigos, certo? Em seguida, eles saíram para comemorar Ano Novo durante toda a noite, até o momento que ela encontrou os colegas no início da manhã seguinte, né, do dia primeiro e tal. No fim do encontro, a mulher disse para ele: "Me encontre", né? Usando apenas uma foto que estava em seu celular, o rapaz começou uma busca implacável pela Kate no Facebook, criando um post, compartilhando milhares de vezes, chamando a isso daí de promessa de ano novo, né? Centenas de pessoas ao redor do mundo contribuíram na busca até que finalmente encontraram a Kate morando em Washington, capital dos Estados Unidos. No entanto, diante de milhares de mensagens enviadas à jovem, todas com o mesmo assunto, a Kate acabou apagando as contas de todas as redes sociais e ficou totalmente offline. Olha só, ela fugiu, ela correu até também, né, pô, uma perseguição dessa. Diante da atitude da moça, o rapaz confessou que a busca tomou proporções exageradas. Ah, vá. É mesmo. Imagina. E que ainda não conseguiu entrar em contato com Kate, mas que fará isso no momento certo. Ele disse: "Eu vou esperar a poeira baixar." Ah, vá. Bicho, essa poeira não abaixa. Poeira? Ele fez uma tempestade, mano. Bicho, essa poeira não abaixa nunca, meu amigo. Essa mulher correu, certo? Você é maluco, certo? Vá se tratar, meu querido. Vou mandar uma foto de umas pessoas que é assim, igual ele, neurótica, quem sabe ele se dá bem. Não, é, daqui a pouquinho tem que ser assim, porque é incrível. Eu tenho incrível. As duas pra passar pra ele já. Tem já? Então, é verdade, tem umas duas malucas que você conhece já. Esse Abner Rodrigues, ele que é dono de uma extensa ficha criminal, eu sempre falo isso, essa cara. História. Eu sempre falo, não, eu falo isso, mas toda vez que você vem aqui em casa é pra me contar alguma maluquice, alguma coisa maluca, essas histórias de mulher. Olha, esse Esculachou, o programa sensacional. Vamos para um pequeno break e daqui a pouquinho a gente volta com o melhor do Brasil. Não, o melhor do Brasil é outro programa, né? É verdade, deixa eu falar. Putz! Espera aí só um momento, que já vão voltar esses dois jumentos. I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. Muito bem, agora sim, essa noite. Ah, rapaz, esse negócio vai ser bom, garoto. Mulher já tá tomando banho, só esperar. O que foi? Papai, eu tô com tosse. Oh, menina dos diabos, já vai acabar com meia-noite de novo? Agora, isso não acontece mais. Chegou no mercado o revolucionário Purgante Costa. Purgantes Costa não cura a tosse da sua criança, mas eu quero ver ela ter coragem de tossir. Purgantes Costa resolve qualquer bosque. Nem sempre a sua vida pode ficar na mesma. Às vezes é preciso mudar, e grandes mudanças nem sempre são fáceis. Por isso, nós acreditamos que juntos podemos ajudar você a mudar. Por isso, conte conosco, pois chegou a hora da mudança. Uma mensagem do Sindicato dos Carretos. Sucesso por onde passa. E mais uma vez no Brasil, esta porrada de sucesso. No ginásio do Ibirapuera, UFC, Uva Passa, Farofa e Caminha. O maior festival da culinária do Nordeste é no UFC, Uva Passa, Farofa e Caminha. Presença dos campeões Lioto Machixe, George Santomé e Anderson Pinga. Entrada 1 quilo de rapadura. Promoção Escula Show Eventos. Muito bem, estamos de volta com o Escula Show aqui, edição número 11 desta bagaça, né? Rapaz, você já ouviu a piada da loira no espelho? A piada da loira no espelho? É. Cara, talvez tenha ouvido, não sei, diga aí. Tem um espelho que faz a pessoa evaporar se ela contar mentira, então ela desaparece. Nossa! Aí tinha uma morena, uma ruiva e uma loira, de praxe. Chegou a morena, eu penso ser a morena mais bonita que existe. Desapareceu. Nossa. Chegou a ruiva. Eu penso ser a ruiva mais inteligente que existe. Desapareceu. Chegou a loira. Eu penso. Nossa senhora, que maravilha. Você vê, não tá nem tempo de. Não pensa. Nem concluiu. Não pensa, é realmente. É verdade. É infelizmente, é verdade. Bom, esse programa é sensacional. Edição número 11, final de ano do Escola Show. Cara, rapaz. Claudenilson está fazendo o novo site do Escola Show e ele está ficando simplesmente maluco. Mas olha, eu já tenho que para adiantar para vocês que o site vai ser sensacional. A partir de 2014, esse site entra no ar, vamos falar bonitinho disso. É um site com um Media Center, você vai ter acesso aos podcasts. E eu com meu novo nome artístico. Exato, você mudou, eu mudei, você também quer mudar, né? Vai, né? O pessoal vai me embalo aqui nesse negócio. Ó, a gente vai ter a sessão de podcasts, você vai ouvir todas as edições lá bonitinho, certo? Pode assinar no iTunes e tal. Vai ter a sessão com os trotes, né? Que a gente costuma disponibilizar no YouTube. Vamos também disponibilizar no site. Vamos ter também os melhores quadros para você ouvir lá, em separadinho, bonitinho. E também um grandíssimo blog sensacional, onde a gente vai ter os Escula News, as notícias malucas que você ouve aqui nesse programa. Você vai poder ler também por lá. Sessão de piadinhas, tá? Uma coisa. Não, sabe por que eu resolvi mudar de nome? Que Abner Rodrigues é meio Jornal Nacional, não combina com um programa de humor. Tá meio sério, né? Muito sério. Abner, né? Abner é um nome. Abner Rodrigues. Estamos aqui com Abner Rodrigues. Eu olho pro lado. Boa noite. Boa noite. Exatamente, você vê, tem que mudar, tá certo. Novos Ares, o Escula Show, a terceira temporada, vamos dizer que é a terceira temporada, né, já que essa forçosamente virou a segunda temporada, começa na segunda semana de janeiro, certo? A segunda semana de janeiro, a gente vai ter programa na semana que vem bonitinho, né, dia 26 de dezembro, a gente grava e no final de semana, dia 27, sexta-feira, na verdade, você já acompanha a edição nova, tem sábado nas nossas rádios parceiras e tudo mais, e aí, dia 2, a gente faz uma bonita pausa e dia 9, a gente retorna, porque também aí é o aniversário de um ano do projeto Escola Show, né? A gente começou dia 11 de janeiro, né? Mudou pra caramba, hein? Mudou pra caramba, você, inclusive, como você vai ter todas as temporadas pra ouvir lá no novo site, você vai poder acompanhar essa mudança de um programa que era grotesco e vai ficar, quem sabe, ano que vem, bonito. É o que a gente espera, pelo menos, né? Mentiroso! Não, não é. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos agora mais quadros sensacionais neste podcast maluco, nesse programa, nesse podcast, eu não sei qual é que é desse negócio. Vamos às curiosidades pra você que quer sempre aprender e tudo mais, né? Vale muito a pena, vale muito a pena. Se liga aí. Escula Show no mundo das curiosidades. A maior palavra da língua portuguesa é pneumo-ultramicroscópico silico-vulcânico siniótico, com 46 letras. Já o maior palavrão da língua portuguesa é deputado, com apenas 8. Apesar de os gatos viverem em média 15 anos, já é registro de um gato vivo por mais de 27 anos. Ele é Marcos Amaral, apresentador do Escula Show. Voltando nas palavras gigantes, a cidade com o nome mais comprido do mundo fica no país de Gales e se chama Shanvarpush Gwingeshkoger Hyr Andrvoshan Tissilugogogor.

Oh, boa noite, doutor Alemão. O doutor Alemão, o negócio é o seguinte: chegou a informação aqui de que o rapaz morreu de Nutella. Pode contar como é que foi a morte do rapaz aí pra gente? Realmente o que aconteceu foi o seguinte: ele estava no seu casa quando de repente ele escorregou e caiu a televisão em cima dele. Olha, mas que beleza, parece o Tiririca falando francês. E agora eu vou perguntar, mas peraí, deixa eu entender um negócio. Caiu o televisor em cima dele, mas estão falando aqui pra mim que ele morreu de Nutella? Como é que é isso? O que aconteceu foi o seguinte: ele escorregou, trombou na estante e a televisor caiu em cima dele. O crânio dele bateu Nutella. Ah, tá certo, então mais uma brincadeira que estão fazendo aqui comigo. Olha, é uma barbaridade o que eu passo aqui nesse programa. Eu já tô falando, eu não aguento mais. Beleza, a trilha entra no meio, né? Que bacana, que bem produzido esse programa, que lindo, né? Palmas pro Carlos Denilson, isso. Muito bem. Você acompanha aí, né? Você vê, é bom esse quadro, bonzinho esse quadro da treta. Deixa eu mandar um abraço também pra galera, toda a galera, né? Final de semana, você que está ouvindo aí durante o final de semana, esse final de semana que compreende, vamos, pra mim final de semana começa na sexta, então vamos empreender aí do dia 20 ao dia 22. Você que vai comparecer ao Ressaca Friends 2013, evento, né, de anime e tal, você fã de anime, eu estarei lá juntamente com a galera da BWF, né, apresentando pra vocês o espetáculo da Luta Livre. Então um grande abraço pra todos os otakus desse Brasil, os otakus que estarão lá lotando aquele negócio. É cheiro de chifres, é pacote de nuke jogado no chão, é uma coisa de maluco, senhoras e senhores. Eu não entendo esse povo, mas como a gente tem que trabalhar, né? O Ressaca Friends só Ressaca tem lata de cerveja, a garrafa de um não, whisky. não tem. É a molecada lá é a galera se embriaga de mupi, sabe? Ressaca de mupi, sensação. Imagina no banheiro o negócio, né? Ressaca de mupi, cara, tomar um mupi até dar aquela descarregada, só aquele Nescau desse, pela nossa senhora. Bom, olha, o tempo se esgota, infelizmente, o tempo, inexorável tempo, maldito tempo que se acaba quando estou contigo. Lembra dessa música do Alexandre Pires? Maldito. Então é hora, infelizmente, de encerrarmos esse programa dessa semana. Muito bem, vamos encerrando aqui com muito carinho e com muito jeitinho mais uma edição do Escola Show, a 11ª edição dessa temporada, que vai até a 12ª, como você percebeu, né? Até a 12ª a gente tá na segunda temporada, e aí só na ano que vem, meu amigo. Um abraço pra todos vocês, Evandro. Evandro também, Pedro Guilherme. Nosso ouvinte, Pedro Guilherme também tá ouvindo a gente. A galera toda que baixa esse podcast pelo seu player favorito e ouve a gente toda semana falando só groselha. Muito obrigado a vocês. E na semana que vem, mais uma ediçãozinha para encerrar o ano com chave de ouro no Escola Show. Muito bem? É isso aí. No mais, você acompanha a nossa página facebook.com/Escola Show e fique de olho, porque o EscolaShow.com.br vai mudar totalmente. Bom, aqui Marcos Monge se despedindo. Abner Rodrigues, quero aproveitar e aí mandar um recado pro pessoal. É. Podem cair de boca no peru que tá liberado, Natal exatamente, chegando. Exatamente, cai de boca no meu peru. Aqui. Não, no meu não. No nosso. No nosso. Deixa um pedaço pra nós. Feliz Natal, gente. Tchau. Tchau.